Filha, chegou a hora de eu te exaltar na face da terra. Através de ti e do meu filho, eu vou glorificar o meu nome e o do meu pai. Através do meu filho, eu vou fazer justiça. Não a justiça do homem, a justiça divina. Onde os humilhados serão exaltados, e os que estão sendo exaltados, escarnecedores, julgadores, esses serão humilhados. Não no plano espiritual. Serão humilhados aqui na terra, na carne. Inclusive os que os seguem, os que estão em sintonia com eles. Mas também serão humilhados no plano espiritual, caso não se consertem, não se acertem. O meu retorno é este, bem diferente do que muitos pensavam, do que muitos fantasiaram de forma infantil. Este é o meu retorno, num novo corpo, sim, um corpo emprestado, mas também um espírito, que vem do meu espírito, criado por mim, com a luz do meu Pai sobre mim e dentro de mim, porque eu sou um com Ele, criado com o meu amor, com o amor do meu Pai, criado para ser quem Ele é e quem Ele será. Alguns vão entender o que eu disse. Quem ele será? Mais uma vez, não vim para destruir a lei, mas eu vim para cumpri-la. E eu vim para ensinar e corrigir e educar através do meu filho, aqueles que só estão com o meu nome na boca. Hipócritas. Não são dignos de habitar o planeta o qual eu governo. Não são dignos de habitar o reino dos céus. Serão lançados ao fogo. Hipócritas. Beuzebu. Máscaras vão cair. Eis que eu volto. Eis que eu retorno para conserto, correção, ajuste. Porque com amor e misericórdia, eu e meu Pai já estamos agindo desta forma há muito tempo. Agora é a hora da justiça. E ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que têm o exterior do prato e do copo limpos, mas o seu interior está cheio de rapina e iniquidade. E vocês serão ensinados através da vergonha. Porque eu e o meu filho vamos mostrar para o mundo, quem vocês são. E não há ninguém que possa impedir isto. porque nada no universo é maior do que o Deus Altíssimo, e nada acontece sem a permissão dele, porque ele sim tudo pode, ele sim é o Deus do impossível. E eu repito, eu e meu Pai vamos exaltar todos os que foram humilhados. Muito trabalho pela frente. Vocês querem isso? Querem caminhar comigo? Não esperem sorrisos e alegrias, mas mesmo com o choro que pode durar toda uma noite, a alegria virá pela manhã, e ela será muito maior do que o choro. Ela será tão grande que todo o choro será esquecido num milésimo de segundo. Porque caminhar comigo é entrar no mar revolto, muito revolto. Mas o mar é revolto? Ele só é revolto neste mundo, neste planeta. Em outros planetas, navegar comigo é encontrar um mar calmo. Mas eu vou fazer deste planeta um mar calmo. Mas antes dele se tornar calmo, haverão muitas lutas. Haverá muito choro, decepções, mas valerá a pena. E só vão ficar aqueles que persistirem até o fim. Porque o reino dos céus terá que ser adquirido pela violência, mas não a violência do homem. Não como vocês entendem e interpretam. Você entendeu o que eu disse? Tribulações virão. Novas doenças. Novos vírus. Bactérias. Cataclismos. E a chegada de um astro intruso. Que já está a caminho. Aos escarnecedores, aos incrédulos, aos que cometem imoralidade, aos que estão à minha esquerda, as minhas sinceras piedades. Porque o meu Pai não vai deixar de fazer o que tem que ser feito. Porque em muitos mundos eu venho dando oportunidade para muitos de vocês. Em muitos mundos, muitas oportunidades, inúmeras, incontáveis, durante uma eternidade. Portanto, não achem que eu e meu Pai estamos exagerando, porque nós não estamos. Nós fomos muito pacientes. E muito eu pedi por vocês. Eu fui direto nele, pessoalmente, e pedi para ele esperar mais um pouco, para ele dar mais uma chance. Ele me ouviu. Mas agora, eu nem vou mais nele. Porque todas as chances já se esgotaram. E muitos daqueles que choram quando dizem o meu nome. Gritam o meu nome, dizem que me amam. Quando estiverem frente a frente a mim, eu direi: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Eu sei que muitos não vão crer, não vão acreditar, vão zombar. Não vão acreditar que sou eu que estou usando meu filho. Exatamente igual foi há 2000 anos atrás, quando eu dizia quem eu era, porque eu não hesitava em dizer quem eu era, porque eu sou o que sou. E antes de vocês existirem, eu sou. Antes de vocês e os profetas existirem, eu sou. E hoje sou mais. Para aqueles que não estão entendendo a forma como eu estou dizendo, porque acham que eu tenho que ser apenas extremamente amoroso, vocês não entendem como o meu pai age. Quem eu sou, quem eu fui quando eu estive aqui, o que eu fiz. E vocês não entendem, não percebem como vocês estão. E é exatamente por isso que eu estou assim, vindo assim, como justiça, como um varão de guerra de Deus, para fazer justiça, a justiça do meu Pai, que é perfeita e não falha. Porque Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Religiosos, hipócritas, fanáticos, ortodoxos, fundamentalistas, vocês terão o seu lugar, porque eu sempre os combati e continuo combatendo. Religiosos hipócritas, espíritas hipócritas, universalistas hipócritas, evangélicos hipócritas, católicos hipócritas, umbandistas hipócritas, terão o seu destino. Eis que eu me mostro, eis que eu retorno, eis que aqui estou. Essa é a minha volta. E virei muitas outras vezes, porque o que está preparado por mim e pelo meu Pai no futuro, para acontecer aqui, nesta casa, escolhida por mim, escolhida por meu Pai, para o meu retorno, para a minha volta e para muito do que será feito, já se iniciou. E que tem, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, veja. Porque nos corações de muitos eu só vejo iniquidade. Corações endurecidos. Que terão o seu destino. E um grande aprendizado. Sem fama. Sem livros psicografados. Sem milhões de seguidores. Numa casa simples. Com pessoas simples. Não poderia ser diferente. Não vai ser através de vocês. Porque o pouco que eu dei a vocês, vocês se tornaram soberbos, vaidosos, egocêntricos e gananciosos. Vocês não merecem uma canalização comigo e nem com os meus, outros. Vocês não merecem uma obra como essa. E você sabe, filha, que eu falo contigo. Você sabe, filho, que eu falo contigo. O que veio através de vós, pelas tuas mãos veio de mim. Foi programado por mim e pelo meu Pai. E nós sabíamos o que aconteceria. Agora, foi uma chance e tanto que nós demos. Uma grande misericórdia para o teu espírito extremamente endividado. E continuas sendo quem tu és. Agora, o ensinamento virá. Assim como o ensinamento virá para aqueles que governam as nações. Os ensinamentos virão para muitos artistas. Muitos artistas com seus corpos belos, famosos e ricos, terão o seu ensinamento. Influenciadores da internet, empresários, juristas, aqueles que dizem ser da lei, terão os seus ensinamentos. Porque a besta está à solta. A besta é invisível. E ela os consumirá. Apenas aqueles que têm que ter ensinamento, apenas aqueles que têm que sofrer a justiça do meu Pai. Porque muitos desses são Satanás. Por isso eu digo para vós, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que governava as nações, como foste lançado por terra. Porque Satanás não é um só. Satanás não é só o dragão. Satanás são todos aqueles que sintonizam com ele. Satanás são todos aqueles que são iguais a ele. Satanás são todos aqueles que querem ser filhos dele. Porque nele sempre existiu o mal e a iniquidade. E eis que a luz veio ao mundo. E vocês não queriam a luz, porque vocês queriam permanecer nas trevas. E por misericórdia de Deus, a luz de novo vem ao mundo, de uma forma diferente, usando um outro corpo. E vocês não aceitaram a luz, porque são das trevas. E se é nas trevas que vocês querem permanecer, pelo seu livre-arbítrio, que assim seja. Eis que vos deixo a minha luz, a minha paz e a minha graça vos basta.